alma número 022 para nascer no ano de 2018. Pronto, senhor. Você de novo, 22? Sim, senhor. Estou de volta. O que aconteceu da última vez? Guerra contra o tráfico no Brasil, senhor. Olha, dessa vez temos nível fácil. Pode falar. Vai nascer no Alphaville, família rica de empresários. Vai passar dos 70 anos e será bem sucedido facilmente. Senhor, me desculpe aí, mas eu quero descer no nível casca grossa novamente, tá ligado? Seu desejo é pode me descer pra tela, pra eu descer e sair dela. Prova na cidadela que a missão não é impossível. Vou pra descer em berço de ouro e ser Nutella. Fico na fila de espera porque jogo fácil. Isso não é meu nível. Quero viver na terra onde todos vão me julgar. Por minha nascença na carência, sem saber que vou brilhar. Nascido pra ser militar e patrulhar. De parafal, forjado no ferro aos berros. Com carcaça de animal. Sempre estarei do lado contra escória de bandidos. Nascer do lado e não tombar pro errado corrompido. Se morrer antes dos 30 novamente, meia posse de sangue, vou subir vibrando. Pois minha alma é casca grossa. Sei que vão tentar me corromper e me tornar um fraco. Vão tentar me vitimizar. Essa pobreza é uma trapaça. Mas vão saber que até minha alma tem uma tatu no braço da faca na caveira. Então desça e mostre raça. Até onde o corpo suporta, nós somos homens. Depois disso é só pra morrer. Com força de morsa, o limite traz dor, e os fracos somem. Todos em vida serão caveiros. Isso é só pra casca grossa. Até onde o corpo suporta, nós somos homens. Depois disso é só pra morrer. Com força de morsa, o limite transmite dor. E os fracos somem. Todos em vida serão caveiros. Isso é só pra casca grossa. Eu só desço e arraso, eu subo e patrulho. Nasço meio aos entulhos. Quem é esse moleque sério? Vou raso igual tucano, precisando mergulho. Sou um morro nesses bagulhos. Início de um império. Não aturo murmuro. Só ando ao lado de guerreiros, por isso eu durmo pouco desde garoto. E muito esforço. Pobre de herança duro, vento esgoto. No terreiro viro como ser o louco. Estudo até sair da fossa. Quero viver os anos com meus planos vindo do zero. Na roça de pão e circo no Brasil vai ser um jogo. Sempre treinando, estudando, pois levianos não tolero. Sangue PM, sou sinistro no circo, eu tá com fogo. Nós que escolhemos a forma que queremos morrer. Os morrem lentamente quando escolhem o tempo. Nesse pouco espaço escolho o que que eu vou fazer. Vou trocar soco com demônios. Sempre pronto pro enfrentamento. Sua alma que destaca, senta, taca nas opacas. Que na bad come laca, fica fraca, opulenta. Saca quem sai da maca e no ferro esmaga. Trago uma caneta que escrevo uma saga de rap violenta. Minha força não sustenta em quem passa um pano. A riqueza é fraudulenta, argumenta esses manos. Com lorota lamenta, passa de escrava poucos anos. Mal sabem que a Europa foi escrava dos muçulmanos. Os manos são lobo de humanos. Eu quero nascer no meio de brasileiro que o tempo inteiro fala bosta. Com proposta de cota, sem que esforço seja o meio pra subir de onde veio batalhar. A única proposta, até onde o corpo suporta, nós somos homens. Depois disso é só pra morrer. Com força de morsa, o limite transmite dor. E os fracos somem. Todos em vida serão caveiros. Isso é só pra casca grossa. Até onde o corpo suporta, nós somos homens. Depois disso é só pra morrer. Com força de morsa, o limite transmite dor. E os fracos somem. Todos em vida serão caveiros. Isso é só pra casca grossa. Alma número 022, para nascer no ano de 2019. Pronto, senhor. Você de novo, 22? Sim, senhor. Estou de volta aí. O que aconteceu dessa vez? Aborto, senhor. Nem cheguei a nascer. E agora? Vai querer jogar em qual nível? Casca grossa novamente, senhor. E de preferência no Brasil novamente, positivo? Seu desejo é uma ordem.